Subir, como se tivesse bom terraço. E é por isso da minha casa, nós já diminuímos o rancho. Slim fit lifestyle, yeah, tá tudo apertado. Já não há saco de isso, daquilo, agora é metade, metade. Fim de semana mimos, diminuir caprichos, não se vive à vontade. Por isso minha casa de hoje, mandei-lhe passear. Mandei-lhe passear, nem deita cu de base. Autônia que é chova-chova, um dia chita de uma. Nem por isso e os meus trutas, abdicamos de umas duas. E pra aguentar o inverno, só com um casaco de napa. E pra suportar este inferno, só com apenas umas geladas. Hey Joia, pode aumentar combustível e preço de pão. Hey Joia, pode aumentar malta, açúcar, tomate ou limão. Hey Joia, pode aumentar até malta, cabelos de pita. Mas juro, bala pra tora, Joia, não aumenta a cerveja. Hey Joia, não aumenta a cerveja. Hey Joia, não aumenta a cerveja. Hey Joia, não aumenta a cerveja. Hey Joia, não aumenta a cerveja. Pode subir e tomar de cimento, arreia até sardinha. Tudo menos a pinga, não matem nossa alegria. E juro, palavra adora, sinceramente não é mentira. E isso todos concordam, é uniforme, não da usina. A vida tá difícil, limites, logaritmo. Dizem que dinheiro fala, acho que discordou comigo. E depois com essa crise, yeah bro, tá-se mal. Dinheiro já não é capim, agora é caviar. Posso não ter pra combustível e o tanque tá a acender. Posso não ter pra doces do puto ou cabelos novos da baby. Posso não ter pra pagar aquela dívida antiga com o mexer. Mas bebida é tipo muro, geralmente eu ponho à frente. Hey Joia, pode aumentar combustível e preço de pão. Hey Joia, pode aumentar malta, açúcar, tomate ou limão. Hey Joia, pode aumentar até malta, cabelos de pita. Mas juro, bala pra tora, Joia, não aumenta a cerveja. Hey Joia, não aumenta a cerveja. Hey Joia, não aumenta a cerveja. Hey Joia, não aumenta a cerveja. Hey Joia, não aumenta a cerveja. Palavra adora, sinceramente eu vou morrer assim. Juro, palavra adora, sinceramente eu vou morrer assim. Juro, palavra adora, sinceramente eu vou morrer assim. Juro, palavra adora, sinceramente eu vou morrer assim.